Sierra 2 Zulu Echo. Salvador, Tantan 3193, ponta de espera 28, pronto. Tantan 3193, ali mantém a 28. Ali mantém 28, Tantan 3193. Tipo 5490 decolou os 31, chame o controle em 120, perdão, 119, decimal 8 e tenha uma boa tarde. 98, obrigado, 5490. Tá 3193, o vento de 240 graus, 8 nós, está livre a decolagem da 28. Livre a decolagem da 3893. O 3193 decolou de Salvador aos 33, chama o controle em 119.8. Tenha um bom voo e uma boa tarde. 98 igualmente, bom trabalho, essa é 3193. Oi, Salvador 6320, hoje é janela final da 28, vamos lá embaixo travado. Confirme já abaixo travado? Informará. Ok, licente, aguarde pista de autorização para o pouso, reporte baixo travado. O vento 230 graus, 8 nós. 230 com? 889. Gente, o 6320. Confirmado pista seca. Pista seca, sim. Achou e travou, 6320. Ok, 6320, autorizado o pouso a 28, vento permanece. 230 graus com 8 nós. E o altímetro 014. 203, boa tarde, prossiga. Comunicação sobre o voo? Trilha 03, está autorizando o voo local sobre o Salvador, decolando a 17, com curva direita no corredor Axé. Aciona 0623, controle em 1623. Vai acionar e o controle em 1998. F para acionamento e táxi, corre em 11895. Hoje agora no 014, para 303, bom voo. Papá Romeu, papá, papá Mike, prossiga. Ok, chama o solo 1219 para a cobre. Solo Patrulha 03, livre acionamento, chame para o táxi. Qual é o tipo da aeronave? A Umbel 407, ok, valeu. Utilizado Recife, decolando a 1 no 7 com primeira curva à esquerda, restrito no meu pé com corredor axé, no nível de voo 055. Aciona 5521 e o controle 1998. Opa, mais apenas o código 5521. A essa fim do aberto? Para acionamento e táxi, corre agora em 1 no 8, 95. Ajuste no 0 no 4, papapá, Mike, com voo. No 0 no 4. Nada. Acionamento no pátio 4, chame para o táxi, papá, papá, Mike. Ingresso Índia, gate 01. Tarde, complete aproximação ou autorização para o posto? Vai dar autorização, 6326. Papá Mike, aguarde o instante para o táxi. Patrulha 03 já iniciou o táxi? Ok, o papá Mike está livre do táxi, chame para ingresso na 17. Papá Mike, eu informo o vento de 230 graus com 8 nós. O senhor tem condição de decolar direto com proa nordeste? Então o senhor decolaria da 17 e manteria o setor sul do aeródromo por um instante, é isso? Ok, então tá pronto já para decolagem? Ok, a linha mantém a 17, aguardo para a decolagem. É 326, está atingindo os mínimos. O chamei a 326, livre o pouso na 28, vento de 230 graus, 629. Livre pouso 28, 6326. Patrulha 03, aguarde um minuto para a decolagem. Papá Mike, tá livre a decolagem da 17. Mantém a proa de decolagem, após o vento é 230 graus com 8 nós. O Patrulha 03, taxi até a casa 017 e chame pronto para a decolagem. Puxa 6326 no solo aos 41, livrando à esquerda, chama o solo 21 da Espal 9 e tenha uma boa tarde. Funcionado à esquerda, livrando 6326. O Papá Mike decolou de Salvador aos 41, vai curvar à esquerda para o setor da Praia do Flamengo e aguardar no setor sul para cruzamento do campo, ok? Não cruze a final da 28. Afirmativo, vou aguardar a sua autorização para seguir o Papá Mike. Cometa 88, complete a aproximação, agora autorização para o pouso. Boa tarde, ingresso para o Gate 07, Índia, para o 07. Índia para o 07, 36. Eu te informo o helicóptero no setor sul do campo, aguardando sua passagem para o cruzamento. Papá Mike está no setor sul, já está pronto para o cruzamento, confirma. E Matheus, já está para o cruzamento. Ok, aguarde o instante da visual coronavírus final do 28. Sim, Matheus. Ok, aguarde o instante para o cruzamento, papá Mike. Aguardando. Patrulha 03 está livre a alinhar e manter a 17. Salvador, Xanem 63, no comigo. Três, um, cinco, prossiga. Sim, mas tá pronto pra cópia, Guarulhos. Autorizado Guarulhos, 360, via Pêsulo 10, bridge, Pêsulo 16. Decola da pista 28, com primeira curva esquerda, pista Dael, Leda, Motiva. Aciona 5012, 119, decimal 8, controle. Ok, confirmando o transponder. 5012. O vento de 240 graus com 8 nós. Está livre a decolagem, dando 7. 18, com curva esquerda. Saída da El. Linda, ótima. Apesulou no 0 até Brinde. Apesulou no 6 até Belo Horizonte. Transponder 012. E o controle 1219. Oxané 6315. Aos 4-4, livre o táxi até o pátio militar, reporte livrando a pista. Iniciando o cruzamento, Papá Mike. Gente, Papá Mike, após o cruzamento, chega o controle em 119, decimal 8. Bom voo e até a próxima. 198, muito obrigado pelo seu bom trabalho. Fora do solo, Patrulha 03. Patrulha 03, ok, tome a proa do farol de Itapuã, chame o controle em 119, decimal 8. Bom voo e até o regresso. 7198, muito grato, até a volta. Gente, cometa 88, a estacionar a frequência livre, boa tarde. Torre Salvador, comenta 197, estabilizando o localizador. Cometa 117, reporte quando visual e trem checado. Cometa 117, reportará. Cometa 117, cheque o trem, vento de 240 graus, 8 nós, autorizado o pouso na 28. Cometa 117, trem baixado e travado. FIP checar. Gol. Gol 2009, prepare a da Guardicópia 2009. Salvador, é o gol 796, formação Tango, autorização Galeão. Gol 796 para o Galeão, prepare a da Guardicópia. É a Dael, hein? Tá, eu afirmo. De qual dá? Em mar, tem conhecimento? Negativo. Eu tô na rotatória, a da... Ah, não, eu não conheço. Não conhece. Ouvi Victor Charlie Hotel Torre. Chega. Dá presente então 360 pela esquerda. É, 360 pela esquerda. Vai aprovar a prova da rotatória, fazer sinal da rotatória. Sinal de 6 milhas, visual azul 5002. Cometa 1117, seu solo 51, livre à direita, para o Pátio Militar, tem condições no hotel? Ao chassi na frequência livre, cometa 1117. O azul 5002 confirmando o visual baixar travado. Afirmo. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso, 5002 azul. .002 azul, autorizado pouso, pit 28, o altímetro 1014, o vento 240 graus, 8 nós. Fique pouso, azul 5002. Controle 119 decimal 8, transporte 5044. Todo 019 confirmando, 19-8 controle, chame para pushback acionamento. Oi Salvador, agora no 097, muito boa tarde, final como número 2. Vou no 097, tráfego avistado, é o número 2, já baixar travado? Afirmo. Guarda apenas a pista livre. Guardando. Oi, o azul pode programar para levar na última esquerda. Tá, vou autorizar. 984 para o EKJ, agora em minuto 4. Agora. Gente, olha que o Mike Romeu prossegue para a pouso em Salvador, está seguindo a linha do litoral, 1000 pés em condições visuais. Positivo? Salvador, um separamento para a sua aproximação, pista 97. Devido ao sequenciamento da pista 28, aproximação pista 28 é o motivo que se encontra realizando espera nesse setor. É, devido a dela. Para sua informação, temos um tráfego aproximando para a Serra Índia com Índia. É, a sua esquerda agora, setor noroeste do campo. Certo, meu pai mandando aqui no local, previsto. Reporte visual com tráfego. O tráfego mantém a altitude aí aproximadamente de 500 a 1000 pés. É, sim, eu dou 1000 pés. O azul 5002, seu solo ao 56, livre a próxima à esquerda, chama no solo 121 decimal 9. Antes do ataque sua alfa agilizando, por gentileza. É, vai agilizar, chamação de agilizar, vai estar. Sete, 230 graus, 099, autorizado pouso, pista 28. Pouso autorizado, 28, 097. Torre Salvador, Xenem 330, perdeu contato com o controle? Está na final. Torre Xenem 330, reporte baixar travado, 5 milhas fora, guardando pista livre. Vai reportar baixar travado, 5 fora. Bruno 796, pronto, cópia. Galeão 360, via uniforme Zulu 10. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda. saída da El Leda Transição Motiva. Controle Salvador 119-8, transponda 5047. Correto, 1796. Faça check rádio, recebi muito baixa a transmissão e chame para pushback acionamento. Gente, por gentileza, agilizando a liberação da pista e mantendo a posição antes da Axe Alpha. Agora alto e claro. Você quer que eu conteja novamente? Não foi necessário, eu aumentei o volume aqui da minha rádio e entendi muito bem o seu contingente. Chama para o pushback. Aqui, está no portão 2, vai aportar para o posto 796. O Vitor Hotel tem condições de fazer uma espera mais próxima da 127, tem condições? O Victor Charlie Hotel, faça um 360, novo 360 curto, por gentileza. Juliette e Alfa até o ponto de espera da cabeceira 28. Ajuste 1-0 no 4. Confirme o PLD. Copia. Aracaju autorizado 230, decola da pista 28. Primeira curva à direita, com preferência da saída Arão. Após Arão, direto. Controle Salvador, 199-8, transponda 5055. Autorizado 230 para Aracaju, primeira curva direita para decolagem, Aron, depois Aron direto, controle 198, transponda 5055, bono 884. Rato 984, chame para o pushback. Bono 884. Kilo Romeo Oscar, Cirilo no meio, decolador no 7, direita, Xé, controle 198, transporte padrão. No controle na frequência 119.8. Meu velho, chama a torre 1895, abraço. Dado no ILS da pista 28, localizador da 28. Primeiro perisco 58, corrigindo, a rota será direta, né? Coloca a cabeceira 28, primeira curva direita, sai da Aron e após Aron direto por Recife. Controle 119-8, transponda 5023. Aproximando para 107, o Vitor Tchelo Hotel. Vitor Tchelo Hotel, ponto curto sinal, pista no 7. Teste. Já baixar travado? Correto? Porém, a princípio, a Aron apavorou direto na Caju, a interceptar, por isso que 58 segue conforme. Vou entrar na Eco, mantendo a Alfa e chamar a 209, na 300. Afirmo. Baixado e travado, gol no 966. Outra aproximação, aguardando a autorização de pouso, gol no 966. Sim. Vitor Charlie Hotel, tráfego avistado, autorizado pouso, piso no 7, o vento 230 graus, 09 nós. É, sim, Vitor Charlie Hotel. Aguarde o gol passar na Alfa, após siga via aquilo para o passe 3. Vai aguardar a passagem do gol e segue via aquilo para a posição 3, confirma? Assim, segue via aquilo para o passe 3. Via aquilo, passe 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Bravo, isso que cópia. Parte 4, aeronave se dirigindo ao ABT. Após início do seu táxi, reporta no ponto de espera, táxi Papá. Kilo Romeo Oscar. Controle 198, transporta 5051. Estou em Salvador, muito boa tarde. O azul 4116, numa final de 7 milhas e meia da 28. 4-1-6, reporte 5 milhas fora, o altímetro 1-0-4, número 2. 1-0-4 chama 5 milhas, o 4-1-6. Calibre ponto, gol no 966. 28, vento 240 graus, 08 nós. Calibre ponto, gol no 966. Afirmo, 240 graus, 07 nós. Calibre ponto, 966. Vitor Tchelli Hotel, seu solo ao 02. Terra livre, acesso na frequência livre. Quilo Romeu Oscar, após o tráfego do Pat 4, Carajá, inicia táxi após pontos para Taxuí Papá. Aí da Arbora, após Arbora, Elefa, após Elefa, conforme rota. Controle 12, 119.8, transporte 5064. Final de 4 milhas e meia, 4116. Aguarda apenas a pista livre. Ciente, 16. Elefa, 192, controle, 2064, uma transição. Vamos para o posto 4. Correto, tribo. Tudo bom? O 966, seu solo 03, se livrou, mantenha-se da Alfa, chama o solo 21.9. 219, mantenha-se da Alfa, boa 966. Azul 4116, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, 0629, checando o trem. Baixado e travado, livre pouso 28, azul 4116. Minha siga via Alfa Juliette Porto 9. Alfa Juliette Porto 9. Prossiga em uniforme. Ok, gente. Para a torre. Porte no ponto de espera, táxi papá, quilômetro Oscar, altímetro 1014. O POB, por gentileza. Bola 796, agora é só estar aqui para o seu puxo. 009, para ver isso que segue o Islander como número 2 no ponto de táxi papai e porta. Torre Gol 2009, ponto de porta. Gol 2009. Ali mantém captura 28. Ali mantém 2009. Azul 4116, seu solo 05, liberando a próxima esquerda, mantenha antes da táxi a Alfa, chama o solo 219. Mantenha antes da Alfa, chama 219, azul 4116. Torre, o Lima aqui, Leque, vem. Boa tarde, azul, siga via Índia, até siga o gol, até o portão 8. Tu segue a Índia, tem o braço no gol, portão 8, 1116. Andres 154, quanto na aproximação, reporte 5 milhas fora, com o altímetro 1014. Reportar 5 milhas, 1014, 3154. Corre, Lima, Kilo X-Ray. 360 pela esquerda, Lima, Kilo X-Ray. Ok, X-Ray. Bora 796, autorizado. Puxa, back acionamento MTX. Autorizado, 796. O norte não interfere na sua decolagem, o vento 230 graus, 07 nós, autorizado a decolagem em pista 28. Autorizado a decolagem 28, sem que do tráfego 2009. O Limax Kilo X-Way, confirmando 360 pela esquerda, mantém a espera nesse setor devido à aproximação para a pista 28. Ok, está em curva pela esquerda. 241, prossiga. nós não estamos decolando aqui com nosso benefício de decolagem, com o nosso peso. Eu comprei as configurações da Harbor Electra. É, a partir do que eu testo varecido, eu não estou conseguindo passar o nível 110 em Harbor. Eu posso após 4 ver o teste do varecido, após a partir da decolagem 328. Então, você deseja manter pro até 4 mil? 4 mil ou eu compro os 3 mil pés aí até 10 mil também? Ok, eu vou coordenar com o controle. A princípio está autorizado sim, manter pro até 4 mil para conseguir cumprir o perfil da a instrução na saída. Posicionamento no 5, você na 63 no 5. Posso que mantenha a captura 17. Voo 2009, decolador 07, controle 119, décima 8. 19-8-3-009. Tan 3154, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, 07 nós. Autorizado pouso na 28, 3154. Lima Kilex aí, novo 360 para a esquerda. Ok, mais um 360, Lima Kilex aí. Meu Lima, para a Modulou, chame o controle de Salvador na frequência 119, decimal 8. Só um minutinho para copiar, já lhe chamo. Minha 305 vai iniciar o push? Minha 305. O senhor vai iniciar o push? Iniciar agora, é que esse spot é meio difícil. Do push 6315? Vai iniciar imediato? Kilo Romeo Oscar autorizado a decolagem pista 97, o vento 230 graus, 07 nós. Lima Kilo XE, reporte curto final, pista 97, atentando a pássaros, ok? Atentando o que? Confirmo? A pássaros, bastante urubu aí na final da 17, o Lima Kilo XE, reporte na final da 17. Reportaremos, já avistamos o urubu sim. Andres 154, seu solo 09, livre a próxima à esquerda e chama o solo 121 decimal 9, Ansa Taxi Alfa. Livre à esquerda, 1219, vai chamar a Alfa. Grato, pô. Torre, Salvador Batalhas, 1462, final 8 milhas estabilizado. 4462 da Azul, é por 5 milhas fora, baixado e travado, altímetro no 014. 014, reportado 5 milhas fora, cheque 3, 4462. Lima Kilo X-Ray, baixar travado? Afirmativo. Na primeira gol, para o táxi, 5, 3, 2 a bordo, alterna a campina, 4 horas. 7, o vento 230 graus, 07 nós. X-Ray. Kilo Romeo Oscar, decolado de Salvador, 1-1 no controle, 1-9, décima 8, bom voo. Guardião 01, prossiga. Coragem na Bianca, o gol 797. Controlador 3154, livrando a sua escuta, boa tarde. Boa tarde, 3154. Chega via Índia para o portão 5, atento a Bianca, que tem um flashback no setor. Índia 5, atento a Bianca, o 3154. Gente, o Guardião 01, temos um Seneca agora na final da 17. Se condições da colada presente com o Pronoreste, e após a gente direciona aqui pro Litoral Sul. Para o perfil da saída lotar, controle operem 19-8, transponder 5070. O 462 baixou e travou, estabilizado, está 4 milhas. Confirme? 462 baixou e travou, final de 4 milhas. 4462 da Azul, vento 230 graus, 0619, autorizado pouso, pista 28. E pouso na 28 Azul, 4462. cliente, o whisky pra whisky. Afirmo, Lima Kilo X-Ray, seu solo usando 2, autorizado backtrack, reporta pista livre. Whisky pra whisky, táxi via pista, seguindo Sêneca, reporta sobre a cabeceira, pronto. Após o Marília, parque A, siga o via Juliette, Alfa, seguindo o gol até o ponto de esperada 28, quando vai 1895, registra na 04. Site Alfa, após o TAM 6315. Romeu Lima, confirmando, segue para Paulo Afonso no nível 090, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, com perfil da saída Lotar, via Whisky Uno. Controle 119.8, transponder 5070. Salvador, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, a intenção confirmando é pulo na pista 17? Afirmo ativo. Sente, mantenha pro da rotatória, reporta na vertical da rotatória, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, vai reportar? Vertical da rotatória, tem conhecimento? Negativo. Sente então, conhece Salvador? Pouquinho. Mantenha pro whisky e aguardando instrução. Vai mantenha pro whisky, vai aguardar instrução, Oscar Mike Romeu. Informa que tá. Alistando a... o campo. Gente, Lima Kilo X-Ray, a obsessão na frequência livre. Guardião 01 da presente, curvando agora à esquerda com a proa do Litoral Sul, Guardião 01. Curva à esquerda, controle Litoral Sul, Guardião 01. O Oscar Mike Romeu da presente, reporta curto final, pista 97. Reportará curta final, pista 97, Oscar Mike Romeu. Azul 4462, seu solo azul no 4. Livre a próxima esquerda, mantém a posição antes, ataque sem alfa, chama o solo 121.9. 129 com o solo, livrar a próxima esquerda e mantém essa alfa, com a O Oscar Michael Mill, fique atento a pássaros, ok? Urubus aí no setor da final do 97. Ok, Oscar Michael, vou testar atento. Whisky Bravo Whisky, autorizado a decolagem pista 97, o vento 220 graus, 07 nós. Whisky Bravo Whisky. Chega via Índia para o pote 3442, boa. Pote 3442. Claro, não me informou, Azul. Fica atento ao sinalizador. Aproximação pro gol 884. Coordene com a equipe do solo, tem um azul que vai passar a retaguarda em 30 segundos. Após estar autorizado, pushback e acionamento. Vídeo baixado travado, vento 220 graus, 062 a nós. Autorizado, pouso, cabeceira 17, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu. Whisky Bravo Whisky decolado usando 5, controle 120, corrigindo 119, 8, 109, 8, Whisky Bravo Whisky bom voo. 119, 8, boa tarde, amigo. Guardião 01 da presente, transfere o controle, 109, 8, bom patrulhamento até a volta. 119, 8, grato, Guardião 01. California, autorizado para Serra Bravo Zulu Mike, nível 400, decolou da pista 17, primeira curva à direita, com transfer da saída da El, Leda, transição Motiva, seguindo via uniforme Zulu 90, controle 199.8, transponda 5066. Mike Romeu, seu solo 16, livre até o pátio 4, a estação na frequência livre. Maravilha, com 5 a bordo, chama a torre, bom voo, um abraço. Yankee, Yankee Uniforme, reporte para o táxi. Torre Gol 796, pronto no ponto de espera, boa tarde. Uno 796, Lima tem cabeceirão 28? A Lima tem, 796. Uno 796, autorizado a decolagem de pista 28, vento 210 graus, 05 nós. Iniciando Gol 796. Suporta para o táxi, 13 da borda, terra Maceió, autonomia 2 horas. Xena M13 no 5, mantém o ponto, espera. Sim. 95, ajuste vai 14. Silêncio, é uma muito espera, está 22, sempre descendo a ponto, com 884. Teria contendo 6327, deixa eu ver. Prepara Dael transição coral, aguarde só um minuto, 6327. Ok, Dael coral. Negativo, mantém o ponto de espera. Uno 796, decolado 19, controle em 119, decimal 8. 19,8. E uniforme, reporte no ponto de espera. Confirmando o indicativo de Juiz de Fora. Juliette Golfo Serra para Nova Serra, Novembro. Indiago. Só um minutinho para copiar. Cinco, é a torre voltando? 315. Só para informação, a gente está aguardando devido à restrição do Notam, que nesse horário devia ir pela Aeroposilu 44. Estamos guardando com o centro a possibilidade de manter essa rota, ok? Sentimento 315. Yankee Uniforme, táxi via pista 17, reporte sobre a cabeceira, pronto. 7-20 Golf, confirma, pode que se encontre a radial ideal de saída? Gente, então, segue pelo corredor achar, não é isso? Ok, só um minuto, pode 4, né? estacionamento, o Rocha, é... 6142, posição 1. 6142, autorizado, respeito, chama o táxi. Obrigado, 6142. Diga, cometa. Boa tarde, Gordo, nosso prepare a Aron e aguarde cópia. Autorizado o acionamento. 210 graus, 062 a nós. Nem decola, mestre, 315. Black Show, segue para Vera Cruz. Capitão 17. 8, transponda, último alocado. Bono 884, mantém o ponto de espera da Taxi Golf. Gente, o Bono 884. Bono 884. Correto, Lima. X-Ray, chame 218-95-14, bom voo. Salvador, boa tarde, Bono 966. Prossiga no 966, boa. Se continuarmos operando com a 28, será Aron. Aron, é. Sim, já pode pro táxi. Oi, é o Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, desce para 1000 pés, ou no 1000 pés, ou altímetro no 0 no 4, mantendo a espera na vertical da rotatória com curvas pela esquerda. Descendo para 1000 pés, espera na rotatória, curva pela esquerda. Gilete, Gilete, Golf, só um minutinho pra copiar, já tenho o seu plano aqui. 327, cópia. Posta no posto, espera táxi, Oscar. Salvador, boa tarde, tem Portugal Zero to One, established localizer to 8. É Portugal Zero to One, continue your approach, expect runway vacated, Ultimate 0114, is Lady Gear down locked? Not yet, tem Portugal Zero to One. Report Lady Gear down locked. Xenem é 13 no 5, decolar 225, controle 109.8, bom voo. A vez, boa. Brilhante Golf, qual é o PAB? Com 2, Xenem é 2, 1895, ajuste no 0 no 4, boa. Três, dois, sete, na escuta para cópia. 861, no pronto, cópia. Portugal 0 to 1 and final, down and lock. Via Golf 677, decolará da cabeceira 28, primeira curva direita. Compro o perfil da saída Aron, após Aron voa direto a Aracaju. Controle Salvador 119.8, transponda 5052. Portugal 021, clear to land runway 28, the wind is 220 degrees with 07 knots. Let's land to runway 28, é Portugal 021. O Oscar Golf 360 agora pela esquerda, atentando a pássaros no setor, é posse na final da 17. Ok, vai completar 360, vai chamar na final da 17. Ok, apenas para instrução, é... o Oscar Golf 360 padrão, ok? Ok, inclinação padrão. Contou, chamei 142, tá pronto pro ataque, tá com 137 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa Natal. Dois, siga via Juliette Alfa para o ponto de espera da 28. Quando lá 2895, ajuste 1014, bom voo. Juliette Alfa, 2895, quando pronto, tem 14161, 42 graus. Solo 3524, onde está pronto para o curso? Prezado, 3543, feedback, essa não é o táxi. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Apagou final longa da 17. Whisky, Yankee Uniforme, o vento 230 graus, 062 a nós, autorizado a decolagem pista 17. Apagou final longa. Afirma, onça para Papagou, ficou tua aproximação aguardando pista livre. Golpe aguardando pista livre. Isso aí, deixa que céu já iniciou a decolagem pista 17. Ok, tá visual, contrato. Air Portugal Zulu 21 on the ground at 29, when you vacate, contact 121 decimal 9. 129 at 1 for Portugal Zulu 21. ONU 884 ali, mantém cabeceira 28. Autoriza da NEM, mantém pista 28, com 884. On the low, Air Portugal 021. Portugal 021, taxi via India, initial gate 11, welcome. India gate 211, Portugal 021. 7, o vento 220 graus, 0612 a nós, Oscar Papa Golf. Golf, livre de pouso. Cheque o trem. Passado travado. Center. Esquerda, cumpre o perfil da saída da El, depois da El Lida, transição ótima. Intercepta uniforme Zulu 10, segue até Bride após uniforme Zulu 16 e assim conforme rota. Controle 198, transporte 5036. Chantre 192, altímetro 1094, continua aproximação, aguardando pista livre. Já baixar a travada? Assim, Matheus. Ciente, continua aproximação, aguardando pista livre. Chantre 192. Aguardando pista livre. Correto 4131, deixa eu parar o pushback acionamento. O 5241, da trip, está pronto para o táxi. PB 373, autonomia 440, alterna, Monte Claro. 28. Autorizado a decolagem, pista 28, com 884. Ó, seu Papa Golf, seu solo aos 31, livre, taxi Papa, ao estacionar frequência livre. 4.